O nosso tema dessa noite, então, é filhos, educação e propósito. Todos nós somos filhos, né? Alguns de nós já nos tornamos pais. Olhando assim, dá para ver que muitos. Então, o tema é um tema para a gente refletir sobre a questão dessa relação pais e filhos. Eu disse que todos nós somos filhos e nós lembramos das nossas relações com os nossos pais. E de uma certa forma, às vezes sem perceber, a gente repete essa relação com os nossos filhos. Sem perceber, porque está tão enraizado em nós aquela relação profunda que a gente não nota e a gente simplesmente repete. Mas o que a gente quer falar mesmo sobre isso, fala-se de educação e propósito, é o que nos leva a querer, homens e mulheres, a ser pais ou mães. Qual é o propósito que nos leva a querer nos tornarmos pais? Talvez a única missão que a gente tenha numa encarnação seja essa, de poder ser pai ou mãe. E missão, que parece uma coisa tão grande no sentido da palavra, que está até aumentativa, é dever, é obrigação. Então, traduzindo a palavra missão, é simples, é dever e obrigação. Talvez essa seja a única, o único dever que nós temos durante uma vida, é receber na nossa casa, no nosso lar que a gente forma, um espírito para a gente poder encaminhar, guiar. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. É uma grande responsabilidade que nós temos. É grande quando a gente consegue, não pelo resultado, mas pelo esforço que a gente teve, a gente consegue dizer, eu me sinto satisfeito. Não pelo resultado, pelo esforço. Porque muitas vezes o resultado não depende só de quem guia, a gente sabe disso. Mas o esforço é importante. E eu volto. Qual é o nosso propósito quando a gente decide ser pai? E quando eu falo pai, vamos abranger então pai e mãe, para não ficar repetindo. Qual o nosso propósito? A gente sabe que muitos nascimentos, eles não foram programados, eles foram gerados por descuido. Muitos. Isso não isenta que nós tenhamos uma consciência de assumir as nossas responsabilidades, principalmente os homens, porque a mulher não tem muitas vezes como escapar. Os homens ainda têm. E cada vez parece que acontece mais. E eu digo, não isenta a responsabilidade o fato de ter desejado ou não. Muito bem, isso é uma questão. A questão espiritual, a gente sabe que não existe o sem querer. Tudo foi programado, tudo foi acordado, tudo foi consentido. Tanto aquele que vem como filho, como aqueles que vêm como pais, já previamente chegaram ao acordo de aceitar um ao outro. Então já existe ali uma responsabilidade. Isso é muito forte, muito grande. Nada é por acaso, a gente sabe. E a gente repete várias vezes que nós estamos no lugar certo. Muito bem. Essa é a questão mais importante. Mas vamos se deter numa outra questão também. De novo, a questão do propósito. Mesmo levando em consideração essas duas questões que eu coloquei, quando nós queremos, nós desejamos nos tornar pais e nós atingimos esse desejo, o que é que move essa vontade? Por que que eu quero isso? Não é só pelo acordo. Muitas vezes existe uma vontade dentro de nós, um desejo que quer que isso aconteça. Às vezes são relações anteriores que não ficaram bem resolvidas, relações familiares, e que a gente projeta, então, numa família nova. A gente quer tentar reconstruir o que a gente talvez não teve. Muitas vezes são projeções individuais daquilo que eu não consegui ser, não consegui fazer. Então, através de um filho, eu tenho uma nova oportunidade de que ele seja o que eu não fui. Isso acontece, mesmo não sendo certo. Existe toda a questão do ego, em que nós aproveitamos essa situação e ampliamos nós mesmos através deles. Então nós nos engrandecemos mostrando a nossa família. Mas em nenhum momento desses que eu falei, nós estamos pensando naquela pessoa. No que é que eu quero para ela? O que é que eu posso fazer por ela? E nós fazemos, eu sei. Nós fazemos muito. Mas a questão, às vezes, doentia dos nossos pensamentos faz com que a gente possa, às vezes, fazer menos. Ou até distorcido do que deveria ser. Eu falei em missão, e talvez seja, na maioria dos casos, a única missão que nós temos como encarnados, além, obviamente, dos cuidados com a gente mesmo, mas nós não temos grandes missões de fazer mudanças no mundo, mudanças no bairro. Talvez a grande mudança que a gente faça seja na vida de uma pessoa. Mas a gente tem que estar consciente disso, para realmente fazer com que esse esforço ele resulte numa grande mudança na vida dessa pessoa. É a grande oportunidade. Eu lembro, e acredito que todo mundo pode lembrar também, que na minha vida, além dos meus pais, eu tive muitas pessoas que me ajudaram. Familiares, amigos, desconhecidos. Muitas pessoas que me auxiliaram ao longo desses anos todos. Cada uma delas contribuiu de alguma forma positiva para tudo que eu sou, para tudo que eu tenho, para tudo que eu me tornei. Mesmo não sendo muito, houve uma contribuição. Imagina quando a gente realmente se dispõe a fazer essa diferença na vida de alguém, o quanto a gente pode servir como uma alavanca, impulsionando para frente. Nós falamos ainda outro dia da desigualdade que existe no mundo, a grande desigualdade. E ela está colocada. Mas cada um de nós pode, através daquilo que faz, do pouquinho que a gente pode fazer, a gente pode amenizar a vida de alguém. E esse amenizar a vida de alguém, com certeza, modifica muito a nossa própria vida. O pouco que a gente faz para alguém pode ser muito para nós mesmos. Porque dentro dessa etapa que a gente está, nós temos que trabalhar muito a nós mesmos. Essas situações que aparecem e que eu coloquei os dois lados, o lado espiritual e o lado material, e que a gente às vezes como que fecha os ouvidos para a questão espiritual, a gente não quer às vezes perceber essa responsabilidade que a gente tem. A gente tem uma grande chance quando a gente consegue acalmar os nossos desejos e perceber o que é verdadeiramente correto a ser feito. A gente dá um grande passo. A gente consegue sair do lugar. seria essa palavra, sair do lugar. Porque a gente passa muito tempo estacionado, olhando só no espelho que reflete a nós mesmos. Então, uma metáfora interessante, olhando só a nós mesmos, e o tempo continua passando. E às vezes a gente pensa e diz, principalmente na questão de filhos, né? Às vezes a gente chega lá na frente e diz assim, eu podia ter feito alguma coisa diferente para ter um resultado diferente, para ter uma resposta diferente. Mas mesmo percebendo isso, nós temos a chance, a cada momento, de fazer diferente. Não fiz lá atrás, faço agora, faço amanhã, depois de amanhã. Não termina. Não termina aqui. Termina uma encarnação. Mas o trabalho, o que a gente pode fazer para o outro, não termina nunca. A gente percebe através de vários relatos que a gente tem o quanto uma pequena coisa que se faça é grande. E a gente perde muito tempo conosco. Então, eu falei, é um tema de reflexão, né? Para a gente pensar. Não no que a gente está fazendo apenas, mas no que a gente pode fazer. No que a gente pode acrescentar. No que a gente pode modificar dentro dessas relações nossas. E nem falei de educação, porque é tão básica, se bate tanto em cima disso. Falei apenas na visão que a gente tem, muitas vezes distorcida, dessa relação.